Alô, galera, se inicia aí mais uma live de Domingo FM. Eu estava aqui com o áudio desligado, meu amigo. E aqui está seu amigo Cherokee Holmes mais uma vez nessa linda e bonita manhã de domingo ou tarde de domingo. Aqui vocês podem ver, eu modifiquei o microfone para deixar parecido com uma rádio de verdade. E estamos aí. Estamos com os nossos amigos aí nos comentários. Desculpem, gente, se não teve podcast sábado, é porque ninguém quer gravar comigo. Vamos mostrar meu rosto logo? Eu tô aqui? Ah, tô aqui. Opa, cara bonito, velho. Como cara bonito. Cara é sensual, cara. Cara é sensual, sensual. Sensualizou, hein, parceiro? Sensualizou. E é isso aí, cara. Estamos aí mais uma vez nessa linda ideia. Vou deixar os GIFs aí do lado. E vamos hoje, vamos de música. Vamos lá, vocês quiserem aí, cara. Vocês podem deixar o pedido de vocês aí nos comentários, como sempre. Entendeu? Então é com vocês aí. Como é que foi o Natal de vocês, cara? Vocês comeram muito peru? Ó, piadinha do peru. É pavê ou pra comer? Veio o tio do pavê esse ano, Dolo. Veio o tio do pavê esse ano. Vamos lá, vamos nessa. Para todos vocês, meus amigos, estamos aqui na live de Domingo FM, a sua rádio favorita, com seu amigo Cherokee Holmes, e vamos nessa. Amigos, estamos aí de novo. Vamos ver os comentários. Como é que estão os comentários aí, minha galera, minha gente? Desculpe aí se eu não tô lendo os comentários. Vou começar a ler agora. Salve, meu amigo James. Meu amigo James está sempre aqui. Uma boa tarde, senhoras e senhores. E James, ele responde: Cherokee, desejo para você e toda a sua audiência um 2022 com saúde, paz e oportunidade. Esse solo aqui é para você, meu amigo. É isso aí, voltamos aqui com a live de domingo para todos vocês. Estamos aí mais uma vez nessa, voltando a ler os comentários aqui. Uma homenagem aí pro meu amigo, muito obrigado, cara. Chegou o Adolfo Miau. Eu comi uma linguiça, delícia, cara. Salve, Gunnerman. E é isso aí, cara, estamos aqui com os nossos amigos. Hoje terá leitura de e-mail, hoje terá conversação, como sempre, né? Como estamos aí. Como está a vida, cara? O que vocês fizeram aí? Nesse lindo domingo de Natal. Domingo não, né? Sábado de Natal. Cara, esse Natal não fez um caô do caralho. Graças a Deus. Não fez um caô do caralho. Tá mega estranho. Eu não sei porquê. Mas é isso aí. Tá muito bom, cara. Foi bom não ter feito aquele caô forte. Foi uma coisinha fresca. E deu pra suportar, cara. Eu comi bastante aqui. em casa. Não é a mesma coisa, né, cara? Eu queria estar com a minha família, pra falar a verdade, né? Queria estar com o meu pessoal. Queria estar vendo meus amigos, abraçando meus amigos de moradia onde eu morava antes. Mas não deu, né, cara? Deu tudo errado e eu acabei ficando preso aqui, nesta ilha submersa sobre pedras, sobre a grande selva de pedra de São Paulo. É isso aí. Isso aí, galera, voltamos aqui com seu amigo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes na parada, deixando isso aqui cada vez mais profissional. O oferecimento do Esquizo Studios. Esquizo Studios é meu novo estúdio de propaganda, programas, onde eu produzo para o Nova Vertente, produzo para todos os podcasts aí por baixo dos cobertores. Edito bastante podcast, só que ninguém sabe que sou eu. E nem vou falar. E voltando aqui, vamos ver os comentários? Que vamos, né, galera? Ver os comentários aqui do pessoal. Alemef, é Alemef, né? Vamos lá, Alemaf, Alemef. Boa tarde, Tiago. Tudo certo, meu amigo? Tudo na paz de Deus. Militar Operário, fala, brother. Fala, meu irmão, Militar Operário. Gente, eu falei pra vocês que eu queria que o Militar Operário comesse minha mãe pra eu nascer filho dele? Pô, isso é foda, né, cara? Eu fosse filho do Militar Operário. Mas felizmente eu sou filho do Dom Sandro. O Dom Sandro não quer me assumir. Fica dando de Migtal maluco aí. Mas vamos lá. Fala, Iag. Fala, meu amigo Thiago. Meu amigo Thiago, que é o maior Iag de São Gonçalo, onde eu morava. E é isso aí. Migtal Operário hoje é domingo. Com certeza eu tô perdido um tempo, cara. É Migtal Bêbado Operário. Adolfo aí, ó. James, Xerox, você pretende um dia voltar ao Rio de Janeiro ou realmente essa fase passou? Cara, eu pretendo sim, mas não pra morar, entendeu? Não pra morar de novo. Morar não. Morar eu não moro mais lá não, cara. Infelizmente não. Mas estamos aí, cara. Como sempre. Tenho que muito agradecer a Deus e pela amizade de vocês aí. Vocês estão sempre aí na live aí conversando comigo. Eu já decorei o nome, até decorei o nome das pessoas aí, o Broadcast. O Broadcast e tal. E porra, é isso, cara. Muito obrigado, vocês que estão sempre aqui, estão sempre comentando as coisas, tudo que eu posto. Porra, nossa, eu fico feliz. Fico feliz de ter o pessoal aí. Então, vamos nessa, vamos de música antes de começar o meu e-mail aqui, beleza? Aí depois eu vou querer a opinião de vocês aí. E vamos que vamos. Salve Ronin, Ronin, cara. O Ronin agora tá. Virou o cara das lives, velho. Ele tá entrando todas as lives que abrir pra ele, bicho. Tá igualzinho os comedor de mulher aí. Se abriu, tá comendo. Pô, meu Natal foi aqui meio solitário, né, mano? Foi com meu filho. Meu filho me deu o maior presentão de Natal, cara. Quebrou meu controle novinho. Controle de videogame aqui que eu tenho. Não de videogame, né? Que eu uso pra jogar no computador. Às vezes eu desligo meu cérebro, né? Eu tenho que desligar meu cérebro. Pra... Sabe? A gente fica com a cabeça voada. Alguma coisa na nossa vida desliga nosso cérebro. Então o que desliga meu cérebro é pegar e ficar jogando um joguinho de futebol. Futebol bem antigo mesmo. Eu fico jogando. Aí me desliga. Aí quando eu fui jogar, ele quebrou meu controle. Pô, mano. E tristão, cara, porque eu tô sem nem um puto no bolso e, pô, e agora? Fudeu, cara. Fudeu. Vamos nessa. Já vou começar o e-mail. Uma e meia para todos vocês, estamos voltando aqui da live, para a live do Miga FM, cara. A live do Miga FM, como vocês sabem, ela só dura 2 horas, por 2 horas, para não ficar uma coisa muito longa, extensa, porque outras pessoas também vão querer assistir isso daqui, então não posso deixar uma live de 4, 5 horas aqui, né, cara? Isso aqui não é Twitch. Não é Twitch pra gente poder deixar essa porra tão longa assim. Então vamos nessa aí, cara, vamos ver aí. Dá uma olhada nos comentários mais uma vez antes da leitura de e-mails. Eu recebi um longo e-mail, um gigante e-mail que eu posso resumir ele, cara, porque o que que acontece? Eu estava lendo esse e-mail, eu gravei 1 hora de podcast e quando eu fui ver, depois que eu gravei tudo, o meu microfone estava desligado. Infelizmente, cara, infelizmente. Gente, se alguém quiser pedir música, é com vocês aí, peçam uma música aí antes de eu começar o e-mail. Se alguém quiser deixar alguma mensagem de voz, vocês podem deixar uma mensagem de voz e enviar por e-mail para mim, cara. realista7777@gmail.com. É isso aí, vocês podem mandar. Eu escuto aqui no ar. As pessoas vão ouvir. Você, alguma lamentação? Quer mandar alguém se fuder? Eu mando aqui no ar aqui também. É isso aí, gente. Ajudem. E vamos ler aqui os comentários. Salve, Roninho. Roninho, foi de boa, Xerox. Pô, foi ótimo, cara. Eu só não queria estar me sentir tão... Não é que eu não me senti sozinho, né? Só não queria ter... Eu queria ter dado um abraço na minha mãe, cara. É isso. Essa é a resposta. Vou pedir Rush primeiro. O álbum Workman. Vamos ver. O cara pediu o Rush. Pediu um Rush. Lembrando que eu não ganho porra nenhuma com monetização aqui. Então... Foda-se, então foda-se, a gente vai ouvir qualquer porra aqui, enquanto é possível escutar qualquer coisa aqui, não é? Ô, caralho, pra copiar aqui tá uma porra, hein, cara? A gente vai ouvir qualquer merda aqui, porque eu não recebo merda nenhuma. Tô chegando a 3 dólares agora na monetização, bem devagar, e até agora nada. O pessoal não quer... O pessoal tá enrolando muito pra monetizar meu canal. É só porcaria, cara. É 7 minutos de música? Vamos nessa. Vocês, Russ. É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo aí Rush, o Workman. Estamos aí mais uma vez nessa live maravilhosa com todos vocês ouvindo o Rush. Rush, né? Eu falo Rush, é Rush, se diz, né? Cara, a história do Rush é muito boa, cara. Aconteceu com aquele cara lá, se não me engano, acho que foi algum filho dele que morreu. Ele simplesmente pegou e subiu na moto e saiu andando por aí. E ele aprendeu muita coisa nessa viagem que ele fez. É isso, cara. Imagina você perder um filho e não saber o que fazer, cara. Se você tem bastante dinheiro, você sobe numa moto e simplesmente vá pela estrada infinitamente. Live Domingo FM para todos vocês, 1h37. E é isso aí, cara. Voltamos aqui com a minha voz maravilhosa. Vocês estão reparando? Olha só que orgulho, cara. Eu fiz um efeito de rádio aqui na voz aqui. Podem ver. E é isso aí, vamos ver os comentários. Estou prometendo e-mail, mas não tô vendo porra nenhuma. Vamos lá, vamos ver aqui os comentários. KKKK, vamos lá. Rich Steam, Peter Link, Salve James, Adolfo. Pior que o controle tá caro mesmo, porra, tá caro, bicho. E eu dei 50 conto naquele controle na caixa, tá? Zerado. É aquele controle. É, que nem Xbox, só que de Bluetooth. Pra você ficar jogando no celular, só que usar ele pra jogar no computador. Era muito bom. Tinha maior cuidado com ele, cara. Tocar minha música que eu pedi lá em cima. Qual é a sua música, Adolfo? Não sei. Repete aí de novo pra mim que eu vou tocar ela. Toca aí Nobu Nagu Open Full. Isso aí. Deixa eu ver os comentários aqui primeiro aqui. Eu vou botar a música do nosso amigo Adolfinho aí. Adolfo, reagista 77 por quê? 77 porque na época, além de grunge, eu andava com punk. Eu tinha os punk 77. Aí eu usava. E reagista porque eu era da real. Então, reagista 7777. É isso aí. Esse é o significado. Voltando aqui com meus amigos, vamos continuar lendo os comentários aqui do pessoal enquanto toca aqui essa música de fundo. Aqui os comentários. Aquela ideia de transmitir a luta vai ser foda se der certo, hein? Pô, tomara, cara, porque vai a luta que eu vou participar vai ter pay-per-view, né? Não, não vou ganhar dinheiro nenhum. É pay-per-view do evento lá, mas não vou ganhar porra nenhuma. Pode sossegar o facho. Toca evangélicas aí, rabudas do metrô. Não, não posso tocar música de BR não, porque eles ficam pedindo direitos aqui, entendeu? Muitas vezes que eu tô fazendo live aqui, eu fico tocando as músicas que vocês pedem, os caras. Eu nem recebo direito autoral, cara. Poucas vezes eu recebo direito autoral. Aí só basta tocar uma música BR e recebo uns 50 direito autoral. Mas aí tu vai mostrar a cara ou vai editar a porra toda? Não, não vou editar não, minha cara vai estar lá, pô. Tem que mostrar, infelizmente. Xerox. Cheirando lá na live. Olha o cara. Macho lésbico. Roninho. Vai lutar de máscara. Porra, pensou lutar de máscara, mano? Primeiro soco que eu tomar nessa máscara que rasga. Coloca as. Spin-off. Spin-off. Como é que é? It is never too late. Acho que é isso. Later. Acho que é later que tá escrevendo. Eduardo, boa tarde, meu amigo. Gunnerman, valeu. Você conhece New Strayers? Strayers? É isso que quer dizer? Não, cara. Cara, música brasileira tem direito sim, cara. Eu boto 3 segundos aqui, os caras já pita já aqui. Por isso que eu não boto mais. Qualquer uma que eu boto aqui. Eu tô bem de boas, mano. Segunda-feira eu vou retornar à academia depois de quase 2 anos. Não quero parar de treinar. Puta que pariu, mano. Nem sei o que vai ser de mim. Eu afundei o pé na jaca aí, cara. Vou botar a música do Ronin então, cara. Já que você pediu BR, não tem como botar música BR aqui não. Os BR aqui eles passam fome, os cara é cheio da grana. Pode ter música divulgada pra qualquer tipo de pessoas, vão lá e metem o couro. Cara, não tô achando a música do Roninho aqui que ele pediu. Vou botar do cara, o cara pediu aqui. É isso aí, gente. Live Domingo FM pra todos vocês. Desculpa aí se eu estou atrapalhado hoje. Nem sempre estou atrapalhado, é que eu ainda estou me ajeitando com esse negócio de live aqui. Eu estou meio chapado ainda das bebidas que eu tomei. Então vamos nessa. Nunca é tarde demais. Spin ou. Vamos traduzir. Seus olhos estão úmidos. Você grita, berra. De lá do fundo vem uma grande pressão. Toda a angústia que você escondeu. Na parede está pendurado seu diploma. Seus pais desejam tanto para você, mesmo treinando, para deixar a sua marca. Você ainda sabe o que fazer. Nunca é tarde demais para começar de novo. Para amar as pessoas que você machucou. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. it's much too late to start again. To try and find a little bliss. So a new woman and the child, you release your bitterness. You drift apart. Você perde um pouco demais do controle a cada dia. Você sente a solidão e culpa. O Deus da sua infância não consegue se encontrar para te salvar. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Para amar as pessoas que você sempre machucou e ajudá-los a aprender. Não é tarde demais, parceiro. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Diz que tem apenas que aprender com a vida, a viver. A sua família vai até seu túmulo com lágrimas nos olhos. E se dizem que você fez algo de errado, você nos deixou. Diga-me quem garante depois que você finalmente foi. E você vai achar um meio para poder mudar. Não precisa esperar aí. Nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para começar tudo de novo. E é isso aí, meus amigos, essa foi a live Domingo FM para todos vocês, meus amigos aí dos comentários, meus maravilhosos amigos. Enquanto isso, vamos ouvir uma música pelo fundo aqui. Vou deixar a musiquinha do cara aqui que tava tocando. Enquanto isso, a gente vai conversando, lendo os comentários. Não tem direitos autorais, Xerox. Eu tô bem de boas, mano, segunda-feira... Retornar à academia depois de quase 2 anos, essa é o IKB de UE. Isso aí, parceiro. Eu meti o pé na jaca, eu tô muito fodido. Finalmente vamos descobrir a casa do Xerox. Gente, não sou muito bonito não, só pra deixar claro. É paródia, Xerox. Sei lá, hein. Manda de novo a música aí que eu boto pra você, Adolfinho. O Anime colocou uma BR e caiu uma live dele. Não recomendo, também falo. É a mesma coisa que eu falo, cara. Não coloca música BR. Esse cara aqui passa fome, cara. Frank Sinatra é Chad Red Pill. Toca ele depois aí, mas qual música do Frank Sinatra? Fala pra mim aí. Xerox, deu o que para a sua missão de Natal? Piroca. A live já faz parte do meu domingo, Thiago. Pô, valeu, cara. Do meu também. Sua rabanada estava gostosa? Cara, não comi rabanada, incrível que pareça. Salve, salve, Xerox. Minha inspiração para ser um cara foda. Ô, punhos divinos, muito obrigado, cara. É o cara, meu irmão. O cara quer tocar Frank Sinatra. Não sei qual música do Frank Sinatra o cara quer tocar, cara. O cara não fala o nome? Vou botar qualquer uma. Pode ser? Vou sim, cara. Vocês vão ver meu rosto, cara. Vocês não vão ver literalmente meu rosto, que é difícil ver, né? Na gravação. A gravação é difícil ver quando você grava a luta. Até a luta do meu parceiro aí que eu botei aí, você não conseguiu ver o rosto dele direito. Então vocês vão meio que ver e meio que não ver. Então a gente vai lá e vai ouvir um Frank Sinatra aqui. Fly Me to the Moon. Para todos vocês aí. Live Domingo FM. Vamos lá. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Oh, maravilhosa. In other words, baby, kiss me. Música deliciosa, gente. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Música para comer só honradinha em dia de lua cheia, hein? Please be true. In other words, I love you. Chegando pra comer bem honradinho aí. Fill my heart with song. Let me. Caralho, a música chega e estourou, né, gente? Chega e estourou o ouvido de vocês aí. Long for all I worship and adore. In other words, e é isso aí, cara. Frank Sinatra. Fly me to the moon. Nossa, maravilhosa. In other words, o cara veio fazer o you, nome de you, Bob. Precisa cantar muito para fazer bonito. Então é isso aí, galera. Live de Domingo FM para todos vocês. Vamos de George. On My Mind. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Música em homenagem a quem passou o Natal sozinho, hein? What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. O que resta pra pessoa solitária é admirar a natureza, cara. Admirar a natureza. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, se for pra cair, tem que cair com alegria, porra. Vamos ouvir essa música com alegria, caralho. Isso aí, meus amigos, da live de domingo FM para todos vocês. Espero que tenham gostado da versão alegre dessa música. Realmente é uma música muito bonita, mas ela é triste ao mesmo tempo, cara. Ela é triste. Então resolvi botar os Ramones, porque Ramones é alegria, porra. Ramones é foda. Ramones é vida. Entendeu? Ramones é foda. A gente vai colocar qualquer música aqui de fundo aqui, pra não deixar isso aqui vazio. Sei lá. Vamos lá aqui. E aí, pessoal, vamos ler os comentários aí enquanto isso. Top. Frank é elegância pura. Eduardo Santos. É isso aí. Sobrinho Pio, olá, Sobrinho Pio. Fala, meu amigo. Ele não comeu rabanada, serviu com farofa. Quem come rabanada com farofa, velho? Toca Young. Toca Young Sinatra aí. Ofereço ela para o Wilcão do Todo Dia Podcast. E o Wilcão, essa aqui é para você do Todo Dia Podcast, cara. O Wilcão, que pensa em se churrascar todos os dias, diz ele. Mas mal sabe aí que já é o carvão do meu coração, cara. Wilcão, você... Essa é uma mensagem para você, Wilcão. Wilcão, meu amigo Wilcão, você não precisa se churrascar, meu amigo. Você é o carvão do meu coração, cara. Você é a chama. Ah, tá ficando gay, né? Essa é pro Wilton, hein? Various women, I'm swimming in like a shark. Tear the pussy apart, shorty, it's on after dark. Step to the mic and now I got you, call me Young Sinatra. The flow is prominent, hella dominant, on time in it when I'm rhyming it. To the labels itching to sign with it. Now check the women I'm bringing in with these ill synonyms, softly killing them. In other words, I'm Lauren Hilling them. I swear to God, if I could, I'd never turn the page. Living the rest of my days on stage, fucking with bitches that never age. I'm so fly that I defy the laws of physics. I ain't think it was possible for a check to have this many digits. Mathematically exquisite, and my cocky just a smidgen, huh? If you want beef, then we can supersize it. Freshman in the game, so they wanna haze me like my name Isaac. I kill the beat and dig a ditch just to fossilize it. E é isso aí, gente, live de domingo FM com vocês aí, meus camaradas de live. Vamos ver os comentários aqui. Enquanto toca a música de fundo aqui, Young Sinatra. Vamos nessa. Eduardo, a honradinha ainda é capaz de falhar e tirar isso aí. Com certeza, de tão inteligente que estão. Thiago, conta bancária lotada, macetando, tocando essa música de fundo. Com certeza, familiar. Essa eu conheço, o Brinco Pio. Vou passar um novo trabalhando. Que merda, isso aqui. Verdade, música que ficou. Verdade, música de quem ficou fechado no quarto. Gunderman. Cherokee, quais esportes a lei de luta que tu gosta? Basquete. Adoro basquete. Basquete e assistir, eu gosto de assistir futebol americano. Eu gosto de assistir X1 também, que é um futebol que tem dois caras e dois goleiros. Eu gosto de assistir. Deixa eu ver o que mais gosto de assistir. Cara, eu gosto muito de futebol americano, cara. Sem brincadeira, eu gosto muito. É chato aquele negócio só de ter que ficar parando toda hora. É chato, cara. Mas quando pega uma jogada foda, cara. O cara faz aquela jogada foda muito bom, cara. É isso aí. Vamos ver os outros comentários aqui. Agora sim, versão de quem saiu do quarto. Um dia visto de Petrópolis, Thiago baixa querer. É isso aí. James, salve operário. Todo mundo mandou um salve pro pé. Toque Young Sinatra, lógico. Tá tocando aí. Buddy Rich Bugre. É Buddy Rich Bugre. Carl Reagan. Vai tocar uma animada aí. Vai tocar animada aí, cara. Depois de ter botar essa musiquinha pro cara aqui que ele pediu. É o pedidor de música profissional ele aí, cara. Ele pede 1000 músicas. E eu toco as 1000 assim mesmo. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Dedica essa música aqui pro Wiltão também, cara. Wiltão. Porra, Wiltão. Volta com força nos podcasts, amigão. Vamos à leitura de comentários e ver quanto tempo já se passou de live aqui, né? Da rádio live do Miga FM para todos vocês. Vamos ver, cara. Já se passou 47 minutos. Essa brincadeira. Então vamos ver aqui. Vamos ver os comentários, cara. Os comentários estão bonitos hoje, hein? Tá colorido isso aqui, hein, cara. Que nem um arco-íris. Ano que vem é ano eleitoral. Ano de Discord e ódio. Todo dia ano de Discord e ódio, cara. Todo ano é isso. Nego rindo aqui, o Wilton Carvão do meu coração. Adolfo. Cherokee, quais esporte além de luta tu gosta? Já falei. Os caras rindo aqui, sem ser gay. Olha o preconceito. Cara, eu sou quase preto também, bicho. Só é falta de sol mesmo, não tomo sol. Não tenho tomado sol ultimamente. Antes eu tomava muito sol. Até me queimar todinho. Mas agora não tem tomado sol não. Aqui em São Paulo tá impossível tomar sol. Tô quase branco, velho. Olha só a cor da minha pele, cara. Quase branco. Falta pouco pra ser branco. Tô quase realizando meus sonhos, gente. Ser branco de vez. Miguel Topé. Carvão afrodescendente. Lógico, cara. Quando eu era novo, eu era igual o Sinatra. Quando jovem, o cara falando aqui. Olha o cachaceiro Miguel aí, o cara falando aí, ó, nos comentários macho lésbico. Curte black metal? Cara, não sei, faz muito tempo que eu não escuto, cara. Vou passar um ano novo no modo Rica Games, isolado no quarto. Que isso, cara? Faz isso não. Opa, macho lésbico, sou eu mesmo. Let's Quem sabe em inglês, chega na lanchonete americana e vai cantando desse jeito aí. Michael Jackson para todos vocês na live de Domingo FM, meus amigos. Aqui, seu amigo Xerox Holmes. Duas e nove, meus amigos. Duas e nove. E vamos lá. A gente vai continuar aqui falando e conversando. Michael Jackson é muito bom, cara. Michael Jackson é muito bom. Michael Jackson, eu sou fã, Michael Jackson. Um dia eu vou fazer tudo que você fez. Não, nem tudo, né? calma aí, antes que vocês me entendam mal. Só coisas boas, tá? Ai, cara, eu me complico sozinho, né? Ai. Dançando cara assim, ó. Ai, esse cara aqui que tá tocando a música, o Ricky Astley, né? Astley, acho que é o nome assim que se pronuncia, sei lá. Meu inglês é péssimo. Cara, ele era muito meme no começo de YouTube, na época do YouTube, quando o YouTube começou, esse cara era muito meme. Ele fazia muito meme dessa porra. Então vamos ver os comentários aí do pessoal. Deve ter saído todo mundo, cara. Fiquei zoando aqui, dançando. Boa. Xerox, me chama de negro de qualidade. Isso é elogio ou racismo? Me chamar de negro de qualidade. Cara, eu não sei, bicho. Eu não me importo se me chamam desse jeito. Sei lá. Acho que não, cara. Acho que é um elogio. Já vi uns caras falando, ele é um negro, mas tem alma de branco. Acho lésbico. Adolfo, vulgo Pardola. Anjo divino, vou passar o fim de ano comendo pizza e mais algumas besteiras. É, exatamente, é o que tem pra gente, né, cara? Mas pra mim é o que tem também, é só isso. Toca Want The Break 6. Vamos lá, né? Want The Break 6 pro cara aqui. Fico lendo os comentários aqui. Eu vou deixar a música tocar só um pouquinho, tá, cara? Que eu fiquei hoje os comentários. Não tô lendo os comentários. O pessoal vaza aqui. Entendeu? Vamos lá. White goes high, Canadian says A, Mexican goes half a night day, Arab goes Bro. French goes And the Asian says, oh, hero, German goes yeah. E estamos aí, enquanto toca a música aqui de fundo aqui do cara que o cara pediu, vamos ver os comentários aí. Xeroque, você ainda toca contrabaixo? Não, cara, muito tempo não toca, eu quero voltar a tocar, o James. A música. Ah, pois. What the black say? Pop pop pop pop pop pop pow. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pow. What the black say? Cara, quando essa música dessa raposa era meme, eu não mexi em internet, eu não queria saber de internet. Eu falava assim, a internet é o caralho, eu ia sair pra noite, noitada, fazer essas coisas. Não ficava em rede social nem porra nenhuma. Essa era a minha vida. Vamos lá, operário. Olha que tão a Labarca, Luiz Miguel Labarca. Ah, beleza, o operário. Se não der merda, tudo bem. Tocar a barca já do operário aqui. Já tá salvo aqui, operário. Xeroque, já pensou em dançar na boate gay? Já, cara. Sinceramente, eu já pensei na boate gay. Eu ia lá mesmo, só pra ver como é que é. Ia dançar mesmo. Sério, pô, tô zoando não. Ele não só pensou como trabalho na boate gay. Não, não trabalho em boate gay. Ah. Vai passar o Réveillon onde, mano? Vou passar em casa. Belo domingo, ótimo domingo. Olha os caras aí. Puta que pariu. Vão trocar de cor e abusar de peso. Não, tá doido, rapaz. Só não criar Neverland que tá de boas. Eu não vou criar Neverland, cara. Eu vou criar Alphaland. Só isso, Alphaland. Verdade, mano, era meme mesmo. Coloca aí Tupac California Love. Depois da musiquinha do Big Tal Operário. Big Tal. Big Tal Operário, hein? Vamos lá, Big Tal Operário pediu lá a barca. Nossa, que música de corno. Não, tem que chamar meu cachorro. Dizem que a distância é o olvido, pero eu não consigo essa razão, porque eu seguiré sendo o cautivo de los caprichos de tu coração. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. Cara, eu tô zoando o operário aqui de corno, mas é zoeira não, cara. Quando eu era bem mais novo, a gente dançava essas músicas mesmo, agarradinho, mané. Na moral mesmo. Era show de bola, cara. Hasta que tu decidas regresar. Eram outros tempos, cara. Era muito bom isso aí, hein? Isso era muito bom, hein? E é isso aí, cara. Vocês olham a cara do cantor, vocês diriam hoje assim, nossa, esse cara é um beta, esse cara não pegaria ninguém, mas esse cara na época, velho, comia todo mundo. Com certeza, comia tanta gente que deve estar enjoado, deve estar dando a bunda hoje. E é isso aí, vamos à leitura dos comentários enquanto toca a barca. Vamos tocar a barca, hein? Enquanto tá tocando a barca, a gente vai aos comentários. Vamos lá, você sacou a música de meme. Boate LGBT é bom pra pegar mulher porque a concorrência é menor. Com certeza, é capaz de pegar mulher lá, cara. Tem muita mulher vai lá pra pegar gay também. Música de bêbado. Exatamente, essa música é de bêbado mesmo. Vai na boate gay com o saco na cabeça e ninguém vai te reconhecer. Vou mesmo. Ainda vou com a marroca de... Cara... Calma aí. Eu vou naquela boate gay, cara. Igual o Wesley Snipes, tá ligado? Quando ele, o Braid, caçador de vampiro, quando ele entra lá e começa a matar um monte de vampiro, vai ser tipo eu. E é isso aí, gente. Live de domingo FM para todos vocês. Aqui é seu amigo Xerox Holmes. Eu espero que eu esteja conquistando o coração de vocês com essa música maravilhosa, A Barca. Ansada de vagar, piensa que yo podría estar esperando hasta que tú decidas regresar. Fala a verdade, Miguel Operário. Tu já fez a capela dessa música aí pra alguma mulher, cara? Pode falar. Ligou os caras tocando violão. Começou a fazer a capela aí. Mas muito boa, cara. Eu lembro dessa música quando era bem novinho mesmo, cara. Muito boa. Vou tocar aqui a música de corno no fundo aqui. Enquanto a gente conversa, vou lendo os comentários aqui. Vamos lá. Conheça nessa alternativa pra pegar umas gurias lá. Macho Edio caiu. O cara era na boate gay pegar mulher. Agora se ela é de tromba, a gente não sabe, né? Vamos lá. Que isso, música de gado, sobrinho Pio. Miguel Operário. É um bolero. Pô, adoro bolero, cara. Sem brincadeira. Eu tenho gostos peculiares. DJ, nunca me decepcionei. Referências maravilhosas. Então se ou para cair, cai atirando. Barry White, never, never, never gonna give you up. Cara, tô ficando com inglês bom, cara. Som na caixa, let's go, man. Será que é pra cair mesmo? Vamos morrer logo, gente. Vamos morrer nesse final de ano, cara. Vamos morrer e vamos nascer alfas, né? Vamos morrer betas e nascer alfas. É isso aí. Som na caixa, meu irmão. Vamos nessa. We'll be right back. Música pra comer os outros, hein? Pra comer os outros, hein? E é isso aí, o Aves de Domingo FM para todos vocês, cara. Vamos aí ver mais os comentários aí. Miguel Pera, coloca essa música enquanto desfruta de um corote. Porra, só bebendo mesmo pra ouvir isso, cara. Tem como você ficar são, não ficar triste. Música do tempo que o homem abria a porta do carro para mulheres, exatamente, cara. Miguel Pera, eu cantei muito no videokê. Porra, cara, eu cantava muito no karaokê, no videokê também. Karaokê não. Karaokê e videokê é diferente, hein, gente. Todos têm sua época de sofrência, pô, cara. Pois é. Danza caliente. Dança caliente. Isso aí, foi uma dança caliente agora que eu fiz com meu cachorro. Agradeço meu cachorro. O nome do meu cachorro é Pi, tá? Agradeço meu cachorro lá. Fez uma puta de uma dança bonita aqui. Para homenagear aqui os ouvintes aqui que estão na live do Miga FM com vocês. Vamos lá, o instrumental é bacana. Rick Martin. Também jogou de mulher. Exatamente, Rick Martin comeu tanta mulher que... foi dar a bunda. Nego rindo aí que eu tô Jorge demais. Adolfo, xerox tá Jorge demais. É. Música de Nego Seduction. Toca aí, Mid Vanille. Puta que pariu. Essa tu puxou lá do fundo, né, mano? Caralho. Essa tu puxou lá do... nossa. Eu acho que é isso. Xerox. Você já fez fio terra? Nos outros sim, em mim nunca. Videokê. É a versão mais gay do karaokê. O videokê foi a primeira coisa antes do karaokê, pô. Era um aparelho grudado na TV. Aí você cantava. Cara, quer ouvir Mid Vanille, cara. Rapaz. Puxou do fundo do poço essa, hein, cara. Sabe quando você puxa no fundo do poço não tem mais água? Só tem barro? Foi isso que ele fez, cara. No, I'm not my love. I love you. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver. Essa que você quer ouvir? Eu gosto de ouvir aquela outra. Vamos lá. É isso aí, pessoal, Aves de Domingo FM para todos vocês aqui, sou amigo Xerox Holmes. E vamos nessa aí ouvindo Mid Vanille. 2h25, Live Domingo FM. Então, quando nos vemos agora na Missio. Vamos aqui aos comentários maravilhosos. Chegou a ter 15 pessoas aqui simultâneas. Mas é isso aí, gente. Peçam suas músicas aí, que eu vou colocar. Vamos lá. Medida Pi e Zero Prazo. Exatamente. Tinha dois caras cantando por trás enquanto. Porra, que pegou muito mal isso. Tinha dois caras cantando. Cantando e só dobravam. Era isso que acontecia. Estragaram o esquema, viado. Estragaram o esquema. Fazer o quê? As artes Cherokee, é isso aí. Mano, não manjo nada desses nomes que o Hernani fala, tipo Jorge, Jasper. E por aí vai. O Gunner, mano. Jorge, quando eu digo Jorge, é os caras que faz coisa extrema, tá ligado? Jorge. Vai. Jorge é aquele cara que entra na escolinha lá, na escola de um monte de criança inocente faz merda. Isso aí é o Jorge. Jaspion, Jaspion é um mentiroso. Quando o Hernandes fala Jaspion, é um mentiroso, porque quando você via aquela série do Jaspion, era bem mentirosa aquela série do Jaspion lá. Então ele fala Jaspion, mentiroso. Então já tá explicado aí. Qualquer pergunta, é só deixar aí nos comentários. E é isso aí. Vamos tocar a Ha Take Two Me de novo, né? A Ha nunca enjoa, cara. Nunca enjoa de A Ha, cara. Maravilhoso. Vamos lá. É isso aí, gente. Live de Domingo FM para todos vocês. Aqui é seu amigo Xerox Holmes. E é. 2:30. 2:30, cara. 2:30. 2 horas e meia a menos na sua vida. 2 horas e meia a mais para o túmulo. E é isso aí, cara. Live de Domingo FM. E vamos às leituras dos comentários. O cara pediu uma música aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. O cara pediu uma música aqui. Vamos ver. Essa é pra você, Falco. Essa música aqui sempre deu copyright em todos os meus podcasts. Chegando, passando aquele óleo no corpo. Duvido que ela não vai resistir, hein? Isso aí, gente, é isso aí. A live do Domingo FM hoje tá bem romântica, cara. Esse final do ano, o pessoal tá abrindo o coração, cara. Tá tirando aquele monstro de cima dele e tá mostrando o homem bonzinho e caridoso que tem dentro de vocês. Delícia! Foi mal. Aposto que o Miguel Operário mandou muita cartinha ouvindo essa música, hein? Cartinha pras namoradinhas, hein? Essa é a música que naquela época a gente passava horas no telefone de fio conversando com a cremosa. Volta pra mim, Creed. Volta pra mim, Creed. E é isso aí, gente. O vídeo de Domingo é tempo para todos vocês. Vamos ver os comentários. Antes que saia todo mundo correndo dessa porra. Essa música foi dedicada ao Falcon. E me convidou pra ir na casa dele. Então a gente... Entendeu? Só vou se tocar essa música. Manda aí também. Secado. John Secado. Olha o cara aí, rapaz. Louco. É o Miguel que manda nessa... É o Miguel Operário que manda nessa porra hoje, hein, gente. Isso aí. O Operário tá pedindo muita música boa aí, hein. Época do Mela Cueca, parceiro. Exatamente. Época do amor verdadeiro. Ai, ai. Puta que pariu. Pelo menos fingiam que era verdadeiro, né? Pelo menos era fingido. O pessoal fingia que era verdadeiro, né? Dava pra fingir. Hoje em dia nem finge mais. É isso aí. É isso aí, cara. Perdoe-me por ser homem, gente. Mulheres, perdoe-me por ser homem. Porra nenhuma, mulheres. Vamos tomar no cu de vocês, rapaz. Deixa eu ouvir minhas musiquinhas em paz aqui. Vamos se fuder. Hoje quem manda nessa porra é que o Miguel tá operado. Ninguém tá pedindo. Estão pedindo poucas músicas, pô. Então, o Miguel tá operado que manda nessa porra. Mais uma do Miguel tá operado aí. Um oferecimento aí, não sei. Vamos lá. Ofereça essa música aqui para a primeira namoradinha do MGTOW Operário que abalou seu coração. E daí por diante, MGTOW Operário nunca saiu do álcool. Recadinho para a melosa que pediu essa música. E é isso aí, cara. Live de Domingo FM. Estamos aí nessa brincadeira, ouvindo a musiquinha. O MGTOW Operário tá aí, o MGTOW DJ hoje aqui da live do Mega FM. MGTOW Operário hoje tá romântico, cara. O cara é burucutu, só por fora, cara. Por dentro ele tem um bom coração. Vocês podem ver, cara, todo homem tem uma boa intenção, todo homem quer ser bom, cara, todo homem quer ser apaixonado, mas a mulher estraga isso, cara. A mulher deixa o cara assim, velho. Deixa o cara assim. Isso aí, gente. A live de Domingo FM. Estamos aqui ouvindo aqui a playlist do MGTOW Operário. Aposto que o MGTOW Operário tá tomando uma. Também tô doido pra tomar uma, cara. Tô vendo isso aqui, já tô dando pra tomar uma já, cara. Que vontade de tomar uma. Ah, que vontade. MGTOW Operário tá pensando na Cláudia. Vamos ver os comentários aqui. Vamos lá. Alguém me deixa. Deixa eu ver aqui. É isso aí, vamos ver os comentários aqui. Daniel Barbosa Fernandes, boa tarde, meu amigo. MGTOW Operário. Até me emocionei. Essa é pra mim. Vamos lá. Nossa, bons tempos, é isso aí, cara. Salve, Adam Therion. Adam. Nosso grande amigo Adam, cara. Vamos lá, amiga tal pera. A tarde é sua, cara. Pede mais uma aí. Depois toca aí. Money for Night. Como é que é? Nothing. Dire Street. Onde Dire Street? Não, eu quero que o MGTOW Operário abra o coração hoje aqui, gente. É isso aí. Hoje o MGTOW Operário vai abrir o coração pra gente aqui, vai deixar. MGTOW Operário vai abrir o coração sem falar uma palavra, ele só vai deixar as músicas, entendeu? É isso aí que vai acontecer. Enquanto isso, enquanto o MGTOW Operário pensa que vai botar alguma música, enquanto ele pensa em alguma música, a gente vai deixar a música aqui do nosso amigo aqui, o Dire Street. Maravilhosa. Eu tinha esse CD aí, tá, cara? Original. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. Voltei aí, gente, eu tava limpando o cocô do cachorro. O cachorro deu uma cagada que até as moscas morreram. Live Domingo FM para nossos amigos aí, 20 para as 3. Então vamos lá, cara. Vamos ver mais uma do Operário aí, Operário. Manda mais uma pro pai aí, Operário. Operário. Eu até fui ali, ó. Aqui, ó, Operário. Aqui, ó. Vamos ouvir, ó. Não vou ouvir puro, hein. Dessa vez não vou ouvir puro. Vamos lá. Aí, cara, playlist do Miguel Operário, cara. Hoje a gente aqui vamos abrir no coração do Miguel Operário para todos verem. Vamos ver os comentários aqui. Os comentários. Vamos lá. Não tinha Tinder na época nem TikTok, cara. Vou falar para vocês. A gente era mais feliz quando não tinha essa porra, hein? Muito mais feliz, hein, cara. Vou contar para vocês. Live Domingo FM para todos vocês, 18 minutos. Pô, passou 2 minutos só, 18 minutos para as 3. É isso aí, gente. Não estou ganhando nada com isso, mas estou muito feliz, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês, ouvindo músicas, conversando aqui no chat, vai vendo aqui os comentários. eu acredito ainda no amor verdadeiro, Buda. Buda é o Falco, hein, gente? Meditar operário ligava a rádio à noite e pedia as músicas e falava essa música e era pra Craig. Eu nunca pedi música na rádio, cara. Vamos lá. Tá foda hoje, James. Isso aí, James. Hoje tá foda. Operário é brupio até a alma. O que você acha que virou cachaceiro? Acho que esse é o pé na bunda que levou. Não, fala isso não. O cara é bonito. O cara é show de bola. Live épica, valeu, Miguel. Miguel Pereira tá pensando na Cláudia. Macho Edgo era e até hoje é. Tô ouvindo as músicas. Pô, essas músicas são boas, gente. Na moral. Boa é as músicas de hoje, né, gente? Essas porcarias que vocês escutam aí, né? Hoje é boa. Cherokee. Toca Velvet Revolver, Love in the Alien. Já, daqui a pouco. Coca-Cola. Vamos ver aqui o resto dos comentários aqui. Eu tive um cartel de cabaços, militar operário. Miau. Ela tá chorando neste exato momento pensando na ex. Os caras tão zoando militar operário pra caralho aqui. Nessa época eu acreditava no PT. Nessa época, cara, nem no PT, nem nada. Eu não me importava com política, tá ligado? Não ligava pra política nenhuma. Vamos mexer aqui, cara. Vou botar a musiquinha que o cara pediu. E em breve eu vou botar mais uma música do MGTOW Operário aqui, beleza? Já só pra meu a cueca, hein? Cara, eu não sei o que, é que essas músicas causam em mim, cara, mas não causam tristeza. Não causa, cara. Causa uma coisa diferente, sabe? Como você explicar? A melhor coisa que pra mim que aconteceu foi aquela banda do Guns N' Roses se separar, cara. Vai ter o Velvet Revolver. Que é, porra, não sou muito fã de Guns não, mas isso é muito bom, cara. Vamos à leitura dos comentários aqui enquanto toca essa bela música de fundo. Hoje nosso amigo aqui. Tô pulando um comentário muito atrasado, desculpem, gente. Operário, abraçado forte com a foto da Isa. Vou parar de ler esses comentários, porra. Porra, cachorro vacilão. Live Domingo FM, é melhor do domingo. Muito obrigado, Ícaro. DJ, manda aí um The Police. Vamos lá, vamos mandar um The Police pro cara aqui, né? A gente manda The Police aqui. A música é muito boa do Evergold. Eu vou dar uma trocada aqui, beleza? Vamos mandar um The Police aí. Live Domingo FM para todos vocês aí, meu amigo, aqui é Xerox Holmes. Mais essa música maravilhosa de fundo aí. Então vamos. Os três Chad Gourinho aí, que comia muita gente na época. Os caras... Nossa, os caras já nascem com cara de ator, né? Incrível. Já, uma vez eu quase saí na porrada com um fã do The Police, cara. Longa história. Manda o tipo, não posso mandar Timaia, cara. Música BR, os caras aqui enchem o saco. Quer bloquear, quer até bloquear vídeo tudo. Pois é, cara. Vamos lá. Para só tem MGTOW operário. Não tem MGTOW padrão, não, não. Hoje é o Dia Internacional do Foda-se, Dor de Cotovelo. Exatamente. Recordar é viver. Pode mandar mais uma música aí, MGTOW operário. Levei a mina para assistir Homem-Aranha na intenção de uns amassos. Chegando lá, ela não quis me beijar e disse... Pra eu prestar atenção no filme. Puta que pariu, hein? Melhor ter pagado porra nenhuma. Porra. Filme chato do caralho, velho. Mano, uma ex minha, eu tava passando, eu encontrei com ela. Ela me comprou, né? Falou, vamos pro cinema? Do nada. Eu falei, não, não vou não, eu não tenho dinheiro. Ela, vamos, vamos. Eu pago, minha amiga tá aqui e tal. Olha, eu cheguei do trabalho, eu tava com um boné totalmente ridículo. Meio com roupa do trabalho ainda. Falei, vamos, vai, tá bom, vamos. Porra, cara. Esse dia aí, eu fui assistir Homem de Ferro 3, cara. Que filme insuportável, cara. Que filme ruim, mano. Ruim. Ruim. É ruim de doer na alma, cara. Esse filme é tão ruim, cara. Nossa, bicho. Sabe qual foi a melhor coisa? Ela pegou minha mão, deu a mão pra mim e a gente começou a se pegar dentro do cinema. Isso foi bom, cara. Foi maravilhoso. E no final a gente terminou, ó. Ó. Terminou assim. Porra, foi bom ter ido pro... Obrigado, Homem de Ferro. Muito obrigado. MGTOW operário, nós somos simplesmente o acervo de um museu. Eu já pedi a música na rádio, foi Yesterday dos Beatles. Pô, Yesterday? Olha aí, gente. Olha a dor de cotovelo, mais uma aí, hein? Yesterday. Vamos lá. Yesterday The Beatles. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it will be out in America shortly. And it's a song. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Esse é o tipo de música que você escuta sentado na chuva bebendo cerveja. Suddenly, why she has. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Cara, essa música foi na época que eu terminei com uma namorada minha. Foi triste demais, cara. Foi muito triste. Why'd she had to go? No, no, she wouldn't say. E é isso aí, gente. Live de Domingo FM para todos vocês, meus amigos. Muito obrigado a vocês aí que estão nos comentários. Lembrando, e-mail realista 7777, 5 dígitos de 7, @gmail.com. Lembrando, eu tenho o PicPay tá aí no meu canal aí. Se vocês quiserem ajudar qualquer coisa, beleza. Valeu. Não quiser ajudar também, foda-se, pode deixar. Então continua aí na live, cara. Continua escutando aí com a gente. E é isso aí, gente. Vamos de mais musiquinha aí com o Miguel Operário enquanto eu li os comentários. Miguel Operário vai mandar mais uma aí pra gente aí. Miguel Operário é uma jokebox. Vamos lá, Cherokee, vai sair algum projeto dessa parceria? Claro, pô, parceria com o Falco, com certeza. Mas aí vai ter que passar no teste da farofa, tá ligado? Da farinha. Vai ter que sentar na farinha pra ver se ele é macho mesmo. Não aconteceu nada com o imen dele. Todos têm uma brupil, exatamente. Buda, música de amor. Esses caras do chat adoram ouvir Ferrugem e Thiaguinho. Gente, pedem música aí, cara. Pede música aí. Eu vou deixar o Beatles tocando aqui no fundo aqui por enquanto, tá? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Cara, parece música de pós-morte, tá ligado? Tá morrendo, tá indo embora. Enquanto isso, vai tocando a musiquinha de fundo aí, a live do Miga FM aí. 3 horas em ponto e a live já está se encerrando, meus amigos. Essa live maravilhosa. Já está chegando a falta 15 minutos para a live chegar ao fim. Para completar 2 horas, eu vou ler aqui os comentários. Eu não vou ler mais o e-mail, porque o e-mail é muito extenso e duraria muito mais do que deveria. Então eu prefiro me empolgar aqui com vocês aqui. Vamos lá. Cheira que vai sair algum problema. Vamos lá. Ah, o que eu já li essa música de amor. E aí, do Miguel Operário, deve ter. Deve ter algum ouvinte do Pablo Morto aí, Miguel tá Operário. Escute o Eno Brega. Isso sim é música de verdade. Shalom Cherokee. Shalom Elixem, meu amigo Mosca de Marmita. Shalom Elixem. Miguel tá Operário. Põe aí, Akon. O Jimmy Cliff. O Jimmy Cliff é maneiro. Mas eu vou tentar o Akon. Não, cara, a gente vai encerrar já já. Vamos lá. Se juntar todos na live, não comeria o número de mulheres que eu comi. Isso aí. Duvido não. Cherokee. Tu viu que estão tentando incriminar o Hernani? Cara, não vi não, mano. Me explica essa história aí. Operário, tem 5 filhos, todos. Tem 5 filhos. Todo salário que ele ganha vai pra pagar pensão. Os caras são foda, velho. Live Domingo FM. Oferecimento Miguel Operário. Música tema do filme África Abaixo de Zero. Vamos aí, cara, vamos ver os comentários enquanto toca Jimmy Cliff no fundo. Operário, sou fairy for me. Essa aqui eu vou tocar também, operário, pode ficar tranquilo. Vamos lá? Mosca, Miguel Operário, Então, peraí, 3.0 de ferro, manda um salve para, para a mulher do Auswender, não sei quem é esse. Acabou o news, idiot. Aí, por favor. Já, já, amigão. Vamos ver os comentários aqui. Macho Esgo. Quase todos de maior. Vamos lá. Bota aí. Bota do Legionário aí, a música do Legionário, hein, gente. Não vejo esse cara aqui no... Vou botar aqui pra... Já que ele pediu. Vamos lá. Enquanto eu leio os comentários, vai ficar a música dele de fundo aí. Mórbida, cara. How can you doubt me now? How can you doubt me? Vamos ver os comentários aqui, pessoal. Quando toca essa música de cemitério. Busca na marmita, não tenho contato. Miguel estava operando. Deixa eu ver. Busca na marmita. Nostalgia, isso aí, cara. Toca back, puta que pariu. Não, não, essa aqui não. Essa aqui tem que tocar, cara. Não. Desculpa aí, cara. Vou ter que... Essa aqui vai ter que tocar comigo, tal Pera falou. Não, essa tem que tocar. Essa tem que tocar. Mano, essa aqui é... tem que tocar, vamos lá. This is the second time the bus broke down. That ain't my Essa era a época que nego usava calça cagada. Agora calça largona, cara. Puta que pariu. Era foda. Muito foda, cara. Todo mundo queria ser um Backstreet Boy. É isso aí, cara. Live de Domingo FM. Estamos aqui com mais uma música do Miguel Operário, que ele puxou essa lá do fundo do poço. Além da lama, cara. Além da lama. Sabe aquela lama que tem embaixo d'água? Ele puxou bem lá de baixo. Além da lama, no fundo do poço, tem ouro. É isso que tem. Vamos ver os comentários aí. Hernani tem um vídeo falando que namorava uma garota de 14 anos. Aí, não sei. Áudio, acho. Sei lá. Não sei, cara. Não tô sabendo. Vou perguntar aí depois. Acaba a live não, cara. Tá bom demais. Mas manda mais um pedido de música aí pro nosso confrade operário. Podcast falando sozinho. O pessoal do Xan estão fazendo falsas acusações. Acho que ficaram brabos com a música sobre o Jorge. Cara, eu acho que é o seguinte... O pessoal tem inveja, tá ligado? O cara não pode crescer um pouquinho. Esse pessoal Jorge aí tá parecendo pessoal de Twitch, cara. O pessoal de Twitch lá não pode ver ninguém fazer nada de bom. Aí vê uma falhazinha na pessoa, já quer derrubar a pessoa, tá ligado? Igualzinho o pessoal de Twitch. Ícaro, todos me lembram que eu sou cachaceiro, porque eu sempre esqueço. Eu vi que tá operando. Mosca de marmita, tudo jovem. Adulto com barba que não cresceu exatamente. Minha ex tinha 17 anos, mané. Eu tinha o quê? 25 anos, quase 26. Tinha uma ex que tinha 17 anos. Uma garota de 13 anos já tentou ficar comigo. A garota era mó cavala, bicho. Muito gostosa. Eu fui perguntar a idade dela, né, antes de qualquer coisa. Ela falou 13 anos. Eu falei, Deus me livre. Meti o pé, cara. Falei, você não quer ficar não? Eu falei, não, eu quero ficar não. E a menina já fudia já, tá? Preparo pra caralho. Mas eu não quero isso no meu currículo não, tá? Depois não vou ficar falando merda de mim não. Não tem problema um cara de... Não tem problema cara de 14 anos. Menina de 14 anos. O problema é uma irmã de 25 correndo atrás de mulher. É isso aí, cara. Acabou de tocar a música aí. Live no Mundo FM aí. Backstreet Boys para todos vocês aí. Enquanto isso, a gente vai deixar tocando de fundo isso daqui. Essa musiquinha aqui pra gente aqui. Possum Jenkins, their smash hit, Hey Ya! Ladies and gents, I give you... The love. The love. Isso aí, cara, Outcast. Muito boa essa música. Eu imitei as mulheres cantando. Estica a mãozinha. Vamos lá. Vou botar a música aqui do Ícaro, gente. Vamos lá, Ícaro. Vou botar essa pra você. Cara, meu amigo, vamos aí. Essa é pra tu, hein? I'm sorry. essa aí, cara. Live Domingo FM. Vamos de música. Que maravilha, cara. É tão maravilhoso você ouvir uma música enquanto participa de uma live. Isso aqui vai ficar de fundo enquanto a gente conversa aqui. Enquanto eu vejo os comentários de vocês antes de eu fechar a live, que já tá quase acabando. Vamos lá. Os caras estão conversando sobre mina de 14 anos aqui. Backstreet Boys. Porra, pode crer, Creep Mania, cara. Na época do Backstreet Boys, cara, o que acontecia? Eu tinha que ver num canal totalmente restrito que só pegava no sinal a gato. Tinha um sinal analógico a gato que nem eu consegui converter na favela do Rio de Janeiro. Mas conseguia ver. Muito show, cara. Via pornô e tudo. Vários canais. Porra, cara, MGTOW, exatamente. E andava com a corrente do lado ainda. Uma corrente que segurava na carteira e na cintura. Muito bom, bem lembrado, cara. Bem lembrado. Eu queria pintar o cabelo de ouro por causa do vocalista, o Kevin. Ai, ai. Chora, você gosta das minas que são fãs de hip hop e usam roupa larga? Ah, cara, eu sou mais chegado na mina normal, né? As minas aí, sei lá. Não tem mais esse estilo não, né, cara? Coletânea do Ópera. Operário aí lançando a coletânea. Imagina se não fosse cachaceiro. Ninguém quer do Pavarotti. Ninguém quer uma do Pavarotti? Pavarotti, manda aí, fala aí do Pavarotti aí. Qual que você quer do Pavarotti? Manda mais um do MGTOW Operário, hein? Fala o nome da música aí, MGTOW. Pavarotti. Eu gosto de Frank Sinatra. Vamos lá, chegamos aos fins de comentário, hein, gente. Como é que é? The Smith. Acho que aí quis dizer The Smith, né? É The Smith mesmo, desse jeito? Você escreveu, operário? Vamos lá. Vou fechar com chave de ouro aqui a live que tá acabando. Gente, muito obrigado aí vocês aí que estão aí. É The Smith mesmo, cara. Mas qual a música do The Smith? Então, gente, obrigado aí, gente, vocês que estão aí nessa live maravilhosa de hoje, estão me acompanhando aí, cara, valeu mesmo, muito obrigado, lancem a hashtag aí, Live Domingo FM, como está fazendo nosso amigo Ícaro aí, espalhem a palavra, em nome de Jesus, é isso, vamos fechar isso aqui, cara, vamos fechar isso daqui, Information Society, vou fechar com essa daí, hein, vamos fechar com essa daí, MGTOW. Vai fechar com o MGTOW hoje. MGTOW hoje foi o DJ aqui, mandou a playlist dele. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí, gente, por terem aparecido aí, ficado nessa live, comentado tudo que tinha pra comentar. Muito obrigado, cara. A gente vai ouvir aí o The Smith. The Smith, né? Não. Vai ouvir Information Society Sleeping. Então valeu, galera. Felicidade pra vocês aí. Eu desejo que vocês assistam os fogos de boa. Cara, eu não sei. A tendência das coisas é piorar, não melhorar. Então desejo pra vocês que vocês consigam se safar dos problemas. Eu desejo pra vocês isso. Que consigam se safar dos problemas, que vocês tenham saúde. Que vocês não se vacinem. Essa porcaria é veneno. É isso, meus amigos. Vivam a vida de vocês, vivam o máximo que puder, porque tá passando muito rápido, cara. Muito rápido. É isso aí. Live de Domingo FM para todos vocês aí. Live Domingo FM. Encerrando. Muito obrigado, irmão. Fiquem na paz de Deus. É o que eu desejo a todos vocês. Que tenham comido muito bem e que sobrevivam a 2022, como sobrevivemos a todos os anos atrás. E se vocês morrerem, vão de bom grado, cara. Abram os braços para Deus e falam: pode me levar, porra. É isso. Vejo vocês no próximo domingo ou sábado com um podcast ao vivo ou a live de Domingo FM, um dos dois. E durante a semana vai ter podcast normal no canal e cortes, como sempre. Até a próxima, pessoal. Desejo a vocês um próspero ano novo. Tchau. Like a